machos do mundo. Cascos, caos, cascos, caos. Imprevisibilidade de comportamento. O leito não linear segue para dentro do universo. Música quântica.